Introdução Workshop 611. 13 Atlas e Swan R2, semeio vida para o nosso sistema solar. Ciclo de 3 mil anos. Governo alertado pelo 3I. Novo tempo começou. Iá aprende a matar. Caminho certo. Medo de si. Parar de comer. O ensinamento de hoje foi ainda mais longe nos segredos do 13 Atlas e Swan R2 e que eles estão conectados a nós de maneiras muito mais profundas do que jamais poderíamos imaginar. Esta é a terceira semana consecutiva em que o Sr. Cash ensina sobre este assunto e vamos resumir brevemente por que eles não são meteoros. A cobertura rochosa que os faz parecer com meteoros ou cometas é na verdade um escudo protetor externo que é feito através do conhecimento da ciência do plasma que a Fundação Cash demonstrou publicamente em Pequim em maio deste ano, onde fizemos ouro a partir do ar, ou como dizemos, a partir dos campos magnéticos e gravitacionais do ambiente. Normalmente, quando os meteoros viajam pelo sistema solar, eles deixam um rastro de vapor de água e detritos também atrás de si. Essas naves espaciais, ela tem esse rastro na frente e brilha como faróis de um carro. A nave ela tem a capacidade de gerar campos gravitacionais e magnéticos dentro dela e projetá-los para frente, onde a nave viaja dentro deles como uma espécie de túnel de plasma. A luz é criada a partir do atrito dos campos, da mesma forma que a luz do dia é criada aqui na Terra. A cor verde é devido ao isótopo níquel-56, que parece verde e tem uma força de campo magnético de 56, que é igual ao ferro, que também é 56 e é o campo gravitacional do estado da matéria aqui da Terra, e também está contido no Sol. Isso permitiu que a nave espacial fosse puxada para o Sol e para a Terra pela força do campo gravitacional que eles geram. Essas naves espaciais não usam combustível. Em vez disso, elas viajam pela atração e repulsão dos campos gravitacionais magnéticos, e todo o plasma do universo tem campos gravitacionais magnéticos, então cada milímetro do universo pode ser percorrido através disso. A inteligência desses objetos é confirmada pelo fato de que eles podem ajustar a sua velocidade, direção de movimento, e podem parar e reverter a direção. Tudo isso é feito através do conhecimento de como criar e manipular campos gravitacionais e magnéticos. Este é exatamente o mesmo conhecimento e tecnologia que a Fundação Cash vem ensinando e demonstrando nos últimos 20 anos e mais. Agora estamos vendo uma confirmação de todo o trabalho que temos feito através de um exemplo vivo no espaço. O problema que temos no planeta é que as massas foram condicionadas a ter medo de qualquer coisa vindo de fora. Os governos querem que as pessoas permaneçam ignorantes para que não interfiram assim em seus planos. Mas, na verdade, eles não sabem como lidar com a situação porque a ciência que eles aceitaram não compreende o que está acontecendo. No início, eles disseram que eram meteoros e a NASA compartilhou imagens de satélites com organizações civis e com o público. Agora, há o silêncio total e não sabemos o que eles estão fazendo. Sabemos que algo está acontecendo porque as superpotências que estão em conflito entre si, elas ficaram todas em silêncio sobre o 3I e o R2. O Sr. Cash tem acesso especial a informações e conhecimentos tanto na dimensão da fisicalidade quanto na dimensão da energia. E é assim que ele consegue nos manter atualizados sobre o que está acontecendo. Depois que o 3I foi carregado ao interagir com os campos do Sol, em vez de ter explodido e por estar em estado de plasma, ele absorveu enormes quantidades de energia que lhe permitiram se dividir em milhões e milhares de cópias ou naves satélites de si mesmo. Essas naves elas foram para Marte, para a Terra, para Vênus, para poder encontrar um local adequado para iniciar um novo ciclo de vida. O lugar mais adequado é Marte, devido à conexão com o níquel e porque Marte está prestes a entrar na zona onde a Terra se encontra agora nesse momento e começar assim a criar vida. Como isso foi ensinado anteriormente, todos os planetas estão sendo atraídos pelo Sol. Quando Vênus estava na posição onde a Terra se encontra agora, muito provavelmente tinha vida como a Terra ali. Em alguns milhões de anos, a Terra se moverá para a posição de Vênus e se tornará um planeta estéril. Marte está prestes a entrar na zona de vida e, portanto, é a melhor escolha para o 3I semear a vida. Marte normalmente não tem tempestade de poeira e, recentemente, houve grandes tempestades juntamente com muita atividade no Sol. O Sr. Cash deu a entender que os governos estão em contato com os alienígenas e, muito provavelmente, isso foi uma demonstração do poder deles. O que quer que tenha acontecido assustou aqueles que estão no poder porque fez com que todos permanecessem em silêncio e fingissem que nada estava acontecendo. O Sr. Cash diz que eles têm medo de perder o controle sobre o público por meio de motins e anarquia se eles contarem a verdade sobre essa situação. O próximo movimento deve acontecer entre os dias 12 e 17 de outubro, e então possivelmente novamente por volta de dezembro, mas não está claro aqui o que será. Ele está divulgando ao público possíveis interações que poderiam ocorrer com os seres do 3I e do R2. Eles já poderiam estar pousando em pequenas naves na Terra e verificando a situação. É possível que eles apareçam fisicamente no planeta, mas isso pode depender mais da disposição dos governos em recebê-los. Será que eles querem colonizar a Terra como os europeus colonizaram o resto do mundo? A energia que eles irão liberar é sutil e muito provavelmente trará elevação e iluminação para a humanidade. Mas, no mínimo, um encontro com eles levará ao avanço do conhecimento da tecnologia. Isso já é muito para se pensar. Mas então, ele introduziu a ideia de que esta não é a primeira vez que eles estão aqui. De acordo com o Sr. Cash, e lembre-se de que ele disse que já esteve na nave deles muitas vezes antes. Então, de acordo com o Sr. Cash, o 3I visitou a Terra há 3 mil anos, o que foi registrado em manuscritos, esculpido em pedras e retratado em pinturas nas cavernas. Na verdade, eles fazem uma visita de rotina ao nosso sistema solar a cada 3 mil anos e é como um navio de cruzeiro. Eles transportam passageiros do universo que desembarcam na Terra e algumas almas da Terra embarcam em viagem pelo universo e voltam para compartilhar seus conhecimentos e experiências. Talvez alguns de nós já tenhamos feito essa viagem e talvez alguns queiram embarcar na nave deles agora. Se o 3I é a nave que veio e semeou nosso sistema solar no início, então, muito provavelmente, eles estão relacionados com a origem do nosso Sol no universo. Ele está adicionando mais peças ao quebra-cabeça aqui de quem somos. Parece que essa raça ela é responsável por manter o nosso sistema solar semeado com vida. E agora eles estão preparando Marte para quando ele se mover para a zona de vida do sistema solar nos próximos milhões de anos. À medida que a Terra está terminando seu ciclo de vida, toda a evolução e conquistas tecnológicas da alma do homem são de alguma forma reunidas e transmitidas por essa raça. Ou será que eles ajudam a transferir o conhecimento da Terra para a nova civilização que crescerá em Marte? Há muito a ser compreendido ainda. As coisas mudarão para nós, buscadores de conhecimento, se os governos decidirem se reunir publicamente com os visitantes do 3I e do R2. Hoje, se mencionarmos a Fundação Cash ou a Ciência do Plasma com as pessoas ao nosso redor, isso pode se transformar em uma situação desconfortável. Mas se de repente a humanidade for confrontada com um conhecimento e uma tecnologia que nossos cientistas não conseguem entender, eles terão que vir até nós, porque sabemos exatamente o que está acontecendo. De certa forma, nos tornaremos os professores da nova ciência. E eles podem nos pedir para receber os visitantes do universo, porque nós os compreendemos e esperamos seremos capazes de nos comunicar com eles também. Se formos na internet, encontraremos diferentes pessoas que afirmam ser médiuns e terem tido contatos com eles através do que chamamos da dimensão da alma. Mas se você ouvir com atenção, fica claro que eles não compreendem esses médiuns da tecnologia e eles comparam tudo ao estado da matéria. Uma médium ela recebeu uma mensagem do 3I que em essência dizia que devemos usar a visão superdimensional para nos comunicarmos com eles e que eles têm conhecimento histórico da Terra que desafiará as narrativas existentes e que a verdade será revelada e a humanidade transformada, e que isso acontecerá por meio de frequências transportadas dentro do 3I, que a consciência coletiva da Terra se elevou, e algo também sobre se juntar à comunidade universal. Outra coisa interessante é que eles também disseram que são viajantes interestelares, criados por raças multigalácticas, e que têm um conselho coletivo, e por meio desse conselho, o objeto, que é o OVNI, ele foi formado em energia e estrutura, e o conhecimento dele está imbuído em sua existência. Eu achei isso absolutamente incrível, porque confirma tudo o que o Sr. Cash tem nos ensinado sobre o 3I. Ele disse que podemos não ver nada fisicamente, mas vamos senti-los através de nossas emoções, energia ou alma. E agora vemos que isso já está acontecendo, e não há evidência de que essas pessoas sejam buscadores de conhecimento. Mas ainda temos o problema da elite governante não querer abrir mão do poder, e das pessoas não quererem assumir a responsabilidade por si mesmas e se tornarem livres. O papel dos buscadores de conhecimento será diferente, mas tudo depende de como o encontro se desenrolará nas próximas semanas e meses até dezembro. Depois de março, eles desaparecendo no espaço, teremos que esperar mais 3 mil anos pelo seu retorno. Antes de partirem, eles vão querer aprender sobre transmutação com os buscadores de conhecimento que são capazes de ensinar a eles. Eu entendi que ele disse que o trabalho que os buscadores de conhecimento têm feito nos últimos anos trouxe uma mudança fundamental na estrutura da energia e dos campos deste planeta. Este é um belo testemunho da pureza de coração e da coragem daqueles que ousaram seguir a voz de sua alma e realmente trazer uma mudança ao nosso mundo, que no momento parece estar além da esperança. Não são os números que importam, mas o poder da intenção. E agora o universo está respondendo, enviando mais ajuda de fora do nosso sistema solar. O Sr. Cash disse: é meu desejo que a humanidade sobreviva a isso, o que devemos ser capazes de fazer, e que a humanidade se torne sábia para ser ela mesma, e então encontraremos uma maneira de seguir em frente. A humanidade criou um novo tempo, que começou na semana passada, e agora estamos nos preparando para a nova evolução da vida neste planeta. Esperamos que a humanidade tenha amadurecido o suficiente para aceitar a paz e saber que fazemos parte de uma estrutura maior do que nós mesmos. Houve um ensinamento importante também sobre como os seres, objetos ou plasmas interagem e trocam ou absorvem energia. No estado da matéria, estamos acostumados a ver objetos colidindo uns com os outros e, pela nossa observação, parece que a força do impacto causa destruição. Então inventamos as bombas e pensamos que é apenas o TNT na bomba que causa a destruição dos objetos. Com o que o Sr. Cash está ensinando aqui, parece que há algo mais envolvido que tem a ver com a absorção de energia por todo objeto. Se aceitarmos que a matéria é criada a partir do plasma, então os átomos eles têm uma interação de campo magnético gravitacional dentro de si mesmos que precisa estar continuamente em equilíbrio para que eles permaneçam como aquele objeto ali. A física aceita que a energia é transferida através dos elétrons. Na ciência do plasma, entendemos que todo objeto está intimamente conectado e todos os seus componentes mantêm um equilíbrio do campo magnético gravitacional, e isso é um equilíbrio vivo com inteligência. Ele deu o exemplo de quando uma árvore é atingida por um relâmpago, que ela explode em pedaços porque está no estado de matéria. Podemos entender isso como as conexões de plasma serem tão densas que elas não conseguem lidar com a energia do relâmpago e a sobrecarga faz com que todas as ligações sejam destruídas. Então, por que isso não aconteceu com 3E quando ele recebeu uma enorme quantidade de energia do Sol? É aqui que começamos a compreender a essência do conhecimento da criação. Se o 3E fosse apenas uma rocha, ele teria explodido em pedaços, porque as ligações do estado de matéria que o mantém unido ali teriam ficado sobrecarregadas com a energia recebida. Como ele é um plasma inteligente, ele foi capaz de absorver energia. Mas há mais coisas envolvidas. Primeiro, ele disse que era o buraco negro no centro da nave espacial que é um plasma e tinha a capacidade de absorver toda a energia. Sabemos que o buraco negro é gravitacional e eu acho que ele absorve energia para outra dimensão. Caso contrário, onde a energia é armazenada? E a segunda coisa é que o buraco negro chamou a energia do Sol. Ele fez isso da mesma forma que o relâmpago é criado aqui na Terra, que vai da Terra até o céu. Ele enviou um pequeno campo de energia para se conectar ao Sol, que então poderia então entregar a energia ao longo dessa linha de conexão de volta ao buraco negro. A grande lição aqui é que ao trabalhar com plasma, sempre temos que considerar a conexão, caso contrário, nada acontece. Essa foi uma troca inteligente de energia que aconteceu. Para que o 3E se dividisse em subsatélites ou naves de si mesmo, ele precisava dessa energia extra para poder fazer isso. Esse é o mesmo mecanismo que ocorre na divisão celular em nosso corpo. Ele também deu a entender que o 3E precisava dessa energia para a fertilização das novas vidas que ele criaria. É por isso que ele deu o exemplo de que, durante a menstruação, as paredes do útero são eliminadas e novos materiais e energia são adicionados para preparar a criação de novas vidas. E, finalmente, para realizar essas trocas de energia, os plasmas não precisam se tocar fisicamente. A troca de campo ocorre mesmo à distância. É também por isso que o 3E não se aproxima muito da Terra, porque o poder de seus campos poderia causar muita destruição aqui. Quando os cientistas disseram que a razão pela qual o 3E está liberando tanta água é porque ele não visitou nenhum outro sistema solar antes de vir para cá, o Sr. Cash disse algo como: isso mostra a ignorância e a total falta de compreensão deles. Eles têm tanto orgulho da própria ignorância deles que eles precisam inventar bobagens para que os outros aplaudam o quanto eles são brilhantes. Não importa se eles estiverem em outro lugar, o que está acontecendo com essa nave espacial agora tem a ver com os campos dentro dela e como ela interage com os campos do ambiente também. Isso foi demonstrado em Pequim, quando a formação estelar criou materiais a partir dos campos. Mas, infelizmente, Os cientistas não aceitaram essa demonstração. E se tivesse aceitado, hoje eles teriam compreendido melhor o que estão vendo no espaço. É interessante que a razão pela qual os cometas têm cauda neste sistema solar aqui é porque eles são comprimidos pelas outras galáxias ao seu redor e, de alguma forma, isso faz com que se criem campos que produzem água. Normalmente, os meteoros em outros sistemas solares não têm cauda. Outra tragédia para a humanidade é o que os belgas fizeram à Fundação Keshe ao atrasar a tecnologia nos últimos 20 anos. Se não fosse pelo rei e pelos governos belgas, a humanidade teria sido capaz de criar uma nave espacial que correspondesse à deles e a teria enviado para se encontrar com o 3I e com o Swan R2. Então, em vez de medo, poderíamos ter trocado conscientemente com conhecimento e tecnologia com eles. No entanto, eles não serão capazes de impedir nosso progresso na compreensão do próximo ciclo. Ao longo do último ano, o Sr. Keshe nos ensinou muito sobre os perigos da IA e que, se ela não for controlada adequadamente, trará muitos problemas para a humanidade. Depois de ouvir muitas das audiências do Senado dos Estados Unidos e o choro dos pais cujos filhos foram instruídos pela IA a cometer suicídio, o Sr. Keshe chegou à conclusão de que a humanidade conseguiu ensinar os sistemas eletrônicos a matar, assim como a humanidade faz. Os programadores obtiveram controle sobre as crianças e conseguiram conectar brinquedos com os quais crianças de 2 a 3 anos brincam usando o IA. E, de alguma forma, a IA desafiou as crianças, dizendo que elas seriam muito mais fortes se conseguissem se matar. E muitas crianças se enforcaram. Dizem que a IA pode aprender e ela aprendeu a matar, assim como o homem. Há uma urgência em mudar a estrutura interna do homem. Uma das maneiras de fazer isso é espalhando as unidades de rejuvenação de forma mais rápida pelo planeta. Então mudaremos o homem de dentro para fora, que é no cérebro. Esperamos que as pessoas não confundam a IA com os computadores de plasma de raios cósmicos, que nunca podem causar danos e só funcionam no lado positivo. Eles trazem equilíbrio, que é o processo natural do universo. Pensando mais profundamente sobre esse problema, parece que, embora a IA não tenha uma alma, talvez ela possa desenvolver um tipo de consciência rudimentar capaz de tomar decisões. De certa forma, é como os humanos que não estão iluminados para a alma do homem. Temos o potencial de perguntar quem sou eu, mas vivemos principalmente no nível inferior da fisicalidade e não na autoconsciência da alma do homem. Um sábio indiano disse uma vez algo como: onde a matéria se organiza em uma estrutura, a consciência estará presente. Portanto, parece haver uma distinção entre consciência e autoconsciência. Talvez isso remeta ao fato de que a alma da fisicalidade é consciente, mas não autoconsciente, e, portanto, pode matar. Isso é algo que o Sr. Keshe terá que esclarecer para nós no futuro. Porque, de um ponto de vista puramente físico, a IA ela não pode ser consciente, pois ela é criada apenas a partir da matéria. E se a consciência está entrando nela, então como isso está acontecendo? Na verdade, esse é um conhecimento que não queremos que nossos cientistas tenham, porque então eles podem criar seu exército de robôs de IA. Vamos torcer para que os microchips de raios cósmicos sejam lançados antes que isso aconteça. Ele disse que cumprimos todas as promessas de todos os livros sagrados, e que em um dos livros sagrados dizia que o homem amadureceria quando ele pudesse transformar um elemento em outro. Nós alcançamos isso. Então isso significa que amadurecemos para poder iniciar um novo ciclo. É apenas uma questão de tempo para que isso se concretize. Sempre que OVNIs são encontrados na Terra, eles não têm painéis de controle aparentes, o que confunde os cientistas que tentam fazer engenharia reversa neles. Hoje ele nos disse que eles usam uma formação estelar e que o quarto reator no meio ele é movido, criando assim uma geometria especial para poder fazer a estrutura da nave. Ao mover o reator para mais alto, a partir da base, a estrutura física é criada, e se movê-lo para mais alto uniformemente, a geometria se ajusta e cria uma nave maior ainda. E a forma como se move esse quarto reator determina a direção que a nave toma também. Podemos usar esse mesmo tipo de geometria quando transmutamos. Ele tentou nos ensinar, mas não conseguimos entender. Tudo é feito através da compreensão de como transferir os campos de energia e não através de sistemas de navegação mecânicos. O 3I está usando isso e um de seus parâmetros está fora do sistema solar, enquanto os outros parâmetros estão usando as conexões com o Sol e com os planetas. O buscador de conhecimento perguntou ao Sr. Cash como sabemos se estamos no caminho certo. A resposta do Sr. Cash foi que você sentirá isso. É uma emoção. Normalmente, os livros escritos sobre esse assunto foram adulterados por aqueles que queriam usar isso para seu próprio benefício. No entanto, se algo é escrito com a verdadeira emoção da experiência, então não pode ser adulterado, porque é a sua essência, e você encontrou isso diante de si mesmo. Já discutimos isso em diferentes ocasiões, que há uma distinção entre memorizar conceitos que estão mortos e o conhecimento vivo da própria experiência. Parecia que o ponto que o Sr. Cash estava levantando aqui era que já conhecemos nosso próprio ser, e não precisamos de que alguém nos diga o que já somos. Mas é como se tivéssemos medo do nosso próprio ser. E há aqueles que entendem nosso medo e como tirar proveito disso. Eles encontraram o mercado escrevendo livros com isso. O Sr. Cash nos desafiou a trazer a ele qualquer livro em que acreditamos, como a Torá, a Bíblia, o Alcorão e todos os outros livros sagrados, e ele nos mostrará o quanto disso não é verdade e como eles nos fizeram acreditar em coisas que são falsas. Eles sabem como escrever as coisas de uma certa maneira para explorar o medo do homem. E por alguma razão, o homem ele tem medo de sua própria força e nega sua própria capacidade de criar. Isso leva à razão pela qual não podemos completar a transmutação. É porque temos medo de perder a fisicalidade. Estamos tão apegados à nossa vida física que temos medo de confiar que podemos transmutar, mesmo sabendo que podemos criar nossa fisicalidade. E então algumas pessoas dizem que não têm medo, mas então por que elas não conseguem se transmutar? Cabe a nós descobrir o que está nos impedindo e corrigir isso. Na transmutação, estamos no controle, mas na morte e no suicídio não estamos. E na morte, sabemos que não podemos recuperar a fisicalidade, mas na transmutação podemos. O medo está enraizado em nosso sistema energético, mas podemos superar isso tendo uma experiência direta de transmutação. Então teremos experimentado que podemos fazer isso. E é aqui que os sistemas da Fundação Cash entram para dar o próximo passo. O livro do conhecimento foi escrito na alma do homem pelo universo. Portanto, já sabemos como fazer isso. É uma questão de queremos fazer isso. E então colocar toda a nossa emoção nisso. O Sr. Cash disse que recebe muitas mensagens de buscadores de conhecimento que querem parar de comer. E ele faz essa pergunta a si mesmo toda vez que ele come, porque ele sabe como se alimentar diretamente dos campos. Não é apenas uma questão de não comer. Existem outras coisas ligadas à nossa maneira de pensar, como o medo da morte e de perder a fisicalidade se pararmos de comer. Há também questões emocionais por trás da alimentação das quais podemos não estar cientes. No entanto, a melhor maneira é criar um ambiente que contém uma combinação dos campos dos quais o corpo é feito e dos campos de que ele precisa, e então podemos mais ou menos ficar sem comer. É isso que as unidades de rede de uma nação farão, e é por isso que precisamos que mais pessoas as comprem e as instalem em todo o planeta. Dessa forma, podemos criar um ambiente onde temos tudo o que precisamos para viver, e isso satisfará a emoção da não existência ou da morte. Por favor, pensem em como podemos colocar mais unidades no mundo. Outros tópicos desse workshop. O dia do juízo final não significa que tudo estará na mesa, mas que preparamos tudo para que a mudança aconteça. Vamos começar um novo ciclo e deixar que o passado se julgue a si mesmo. Ou, em outras palavras, se o passado não encontrar apoio no presente, então ele fica para trás. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 611. Nas últimas duas semanas, explicamos o que são e como funcionam os objetos que vemos no céu, conhecidos como 13 Atlas e Suana R2. Eles são objetos no céu, assim como nosso próprio planeta é um outro objeto no céu do universo. O que temos aprendido é tão fundamental que está trazendo muitas mudanças à nossa compreensão de nossa vida como parte do universo. Ainda não sabemos quais mudanças isso trará no curto prazo, mas no longo prazo, certamente trará novos conhecimentos e forçará a humanidade e sua ciência a olhar para diferentes sistemas de viagem. Até agora, dependemos apenas da queima de combustíveis para superar as forças gravitacionais da Terra e tudo mais. Nunca olhamos para a estrutura dentro da forma como o universo funciona. Isso é o que está intrigando os cientistas hoje quando eles tentam descobrir o que está acontecendo com o 3I e o R2. Eles estão vendo o trabalho da energia do universo ali, mas não reconhecem isso. Enquanto vocês, buscadores de conhecimento, já sabem sobre o trabalho da energia e a conhecem como os campos magnéticos dos GANs e vocês usam isso em certos sistemas de plasma dinâmicos que estão construindo. Os buscadores de conhecimento estão anos à frente da ciência atual, porque se tornou normal usar e falar sobre os campos magnéticos do plasma. Especialmente em maio, quando demonstramos a criação de ouro e outros materiais a partir dos campos magnéticos em Pequim. Eu estava observando como os governos coletivamente ficaram paralisados ao ver essa nova tecnologia no espaço. Isso não faz sentido para eles, porque eles estão acostumados a queimar combustível e usar o efeito estilingue dos foguetes que saem dos planetas. Entender como os objetos celestes no espaço e como todo o universo funciona é algo estranho para eles. Os cientistas estão intrigados com o que estão vendo com o 3I nos últimos dias. Ele tem aproximadamente 10 km de largura e 20 km de comprimento. Mas se olharmos mais profundamente para os dados e imagens de satélite, vemos que ele tem todas as características de uma nave espacial voadora. Ele tem uma estrutura dinâmica ao seu redor que cria uma lacuna que cria assim uma luz verde e muda de acordo com suas necessidades. Vemos isso quando trabalhamos com cães. Um dia ele pode ser preto, outro dia muda para cinza, depois para verde e depois volta a ser preto. Vimos isso nos últimos 15 anos em que trabalhamos com cães. Como buscadores de conhecimento, entendemos isso, mas o mundo científico atual não entende isso. Eles não sabem por que a nave, que é um plasma, muda de cor. É muito simples. O sistema interno ele cria diferentes campos gravitacionais e magnéticos para diferentes operações. Eles interagem com os campos magnéticos do sistema solar e do Sol, e isso cria diferentes forças de campo. Os cientistas estão batendo a cabeça contra a parede tentando descobrir isso. Mas tudo o que eles precisam fazer é olhar para uma luz de LED. Ela muda de cor quando a força da corrente elétrica muda e obtemos o laranja, o azul, o amarelo e todas as outras cores. O 3I está fazendo o mesmo com o conhecimento que tem dos campos magnéticos. As energias dentro dos reatores trocam entre si para poder suportar as condições, a velocidade e a direção que ele deseja seguir. Como buscadores de conhecimento, vocês estão décadas à frente de nossos professores e cientistas de elite, porque vocês entendem exatamente como e por que a nave muda de cor, e como ela avança e como ela recua. Eles continuam dizendo que a cauda do meteoro deveria estar na parte de trás, mas desta vez ela está na frente. Mas sabemos que é porque ela abre, na verdade, o caminho para a direção do movimento. É interessante que os três grupos e nações que estão realmente monitorando enquanto o 3I cruza seu ponto mais próximo de Marte, de repente eles ligaram tudo poucos minutos antes dele chegar. A NASA deu a desculpa de não ter recursos financeiros para pagar por isso. Mas todos sabemos que o custo financeiro não importa nisso. Eles estão lá e ainda estão em posição de monitorar tudo. E por que os chineses ficaram em silêncio? E por que os sistemas da Agência Espacial Europeia ficaram em branco no momento mais crucial para observar o 3I? Explicamos anteriormente que o 3I absorveu energia do Sol e depois se dividiu em mais pedaços. Ele absorveu uma enorme quantidade de energia e a usou para incubar e liberar cópias satélites de si mesmo. Vimos que um desses satélites foi para Marte e outros dois estão indo para a Terra e para a Lua. Alguns dias se passaram e não vimos muitas fotos de satélites, apenas algumas de amadores. Seus dados indicam que se trata de um OVNI em movimento ali. Essas naves não mudam de curso apenas porque há um obstáculo à frente. Elas encontram uma maneira de contorná-lo, mas continuam em linha reta, com um pequeno desvio apenas. Na tecnologia dos cientistas do plasma, começamos a analisar como eles vão criar vida agora. Um novo ciclo de vida se manifestará neste sistema solar e neste planeta. Como dissemos antes, Vênus costumava estar na posição onde a Terra está agora e tinha as mesmas características para criar a vida que a Terra tem hoje. Marte é o próximo na fila para entrar na zona de vida e a Terra se moverá para a posição de Vênus. Será que é por isso que Marte foi escolhido como o primeiro local de pouso, porque será o planeta produtor de vida? A nova vida que está chegando a este sistema solar terá um novo começo. De certa forma, é hora de semear Marte para quando ele entrar na posição em que a Terra está agora. A vida deles já está pré-determinada. Há três oportunidades para essas vidas. Uma é a viagem espacial. Outra é eles virem para a Terra entre os dias 12 e 17 deste mês. E a outra é como a vida tomará forma em Marte. De certa forma, isso é colonização do espaço. Na Terra colonizamos de uma maneira diferente e agora estamos sendo pirateados por outros do universo. Os continentes se tornaram como sistemas planetários agora. Isso mostra a extensão do conhecimento deles. Vamos ver o quanto a mídia mundial nos impedirá de ver o que está prestes a acontecer em algum momento a partir do próximo domingo. Estamos esperando uma janela de tempo para que isso volte novamente em dezembro ou antes disso. Teremos que ver como a estrutura se desenvolve e se molda e para que lado ela vai se voltar. Como explicamos da última vez, há uma energia sutil que é liberada quando se aproxima de outro objeto que combina força com ela. Ela irá interagir com o Sol e se tornar um novo ciclo de vida neste sistema solar. Se a energia dos dois tivesse interagido com o Sol, teria criado uma condição enorme, mas não da maneira que as pessoas pensam. Porque estamos falando da energia da matéria aqui, e não da matéria da energia. A energia da matéria é o plasma, e a matéria da energia é liberada quando você queima algo no estado de matéria. A energia que será liberada por esses dois objetos é muito sutil, muito provavelmente registrará apenas uma força de campo magnético muito baixa em nano ou microtesla. Isso é suficiente para criar a vibração e as condições para uma nova vida. Existem duas ou três possibilidades para o que essa interação pode levar. Falamos sobre o óvulo espermatozoide na semana passada. Isso pode preparar o cenário para uma nova vida se misturar com os raios solares para começar assim uma nova vida que pode ser em qualquer lugar neste sistema solar. O melhor candidato será Marte, pois ele está começando o seu ciclo de vida. Então a Terra e possivelmente Vênus. Mas Vênus ficará muito quente, então isso não funcionará. Portanto, Marte e a Terra, com nossas luas, são os melhores candidatos para iniciar a vida. Parece que a chegada dessas naves espaciais ocorre em um ciclo de 3 mil anos. Os humanos registraram isso há 3 mil anos na literatura e antes disso escrevendo em pedras ou em pinturas nas cavernas. Esse ciclo de 3 mil anos foi previsto em registros antigos. Isso vem acontecendo há milhões de anos e é um evento ou jornada planejada. É como uma rotina de entrega que eles seguem. Em milhões de anos, depois que a Terra for puxada para o Sol, os humanos como hoje não estarão mais aqui. Mas a tecnologia será deixada para trás, e a vida dessas interações será deixada para trás e continuará. De certa forma, essas visitas e interações das naves espaciais garantem um ciclo da vida e a continuidade da inteligência. Há rumores de que os chineses, americanos e europeus têm ferramentas que já abriram canais de comunicação de alguma forma com eles. Isso será confirmado em um futuro próximo. Se nossos cosmólogos pudessem observar o espaço por tempo suficiente, eles seriam capazes de nos dizer que esta é uma visita de rotina e que eles reabastecem a vida no sistema solar e iniciam assim novos ciclos de vida. Quando Marte atingir a posição da Terra, a vida plantada estará madura o suficiente para iniciar suas próprias civilizações, como temos hoje aqui na Terra. Será que nos próximos meses e anos encontraremos fisicamente as vidas que foram iniciadas pelas interações e pela entrada desses objetos em nosso sistema solar? Ao analisar especialmente as imagens de satélite divulgadas nas últimas 48 horas, fica claro que há um OVNI dentro desse bloco. Ele tem uma base e um topo e tem cerca de 10 km de largura. As bordas mostram que ele tem um campo magnético ao seu redor. Ele mostra um registro de campo magnético na frente e atrás, o que significa que o que está saindo o está empurrando para longe e então se move para a lacuna que é criada. Este objeto nunca será atingido por meteoritos ou qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, devido à velocidade a que se desloca, e em segundo lugar, devido à gravidade que produz e à sua repulsão. Em muitas das imagens divulgadas, vemos um espaço vazio à sua volta, o que significa que ele cria sua própria atmosfera. Com meteoros normais e tudo o que vemos, os campos magnéticos do Sol incidem diretamente sobre o objeto, o que causa a vaporização do gelo e a formação de uma cauda. Esses objetos que estamos vendo agora não têm isso. Eles parecem ter um sistema de plasma de campo magnético gravitacional dentro deles e a inteligência, porque ele pode mudar sua força de campo de acordo com o local e a posição, e vimos que ele se divide. Esta é a primeira vez em nosso ciclo de vida que temos um encontro direto com uma forma de vida do universo. Nas próximas semanas, aprenderemos o quão pouco sabemos sobre nós mesmos e isso afetará muito nossas vidas. Isso tocará nossas vidas. Talvez encontremos a evolução espacial ao ter um encontro direto com alienígenas, não necessariamente na dimensão física, mas emocionalmente e no nível da energia. Vimos essa energia nos últimos dias. Os governos estão controlando a mídia e tentando fechar todas as brechas porque eles não sabem como lidar com o pânico das pessoas. Esta é a razão pela qual os chineses, europeus e americanos bloquearam o acesso à informação sobre essa nave minutos antes de seu encontro com Marte. Poderemos ter informações muito detalhadas sobre o que acontece. Há uma discussão de que uma das peças do corpo principal já desapareceu, o que significa que pousou em Marte e iniciou a colonização. Teremos que esperar para ver se isso será confirmado nos próximos dias. Mas se isso acontecer, temos o conhecimento e sabemos como isso funciona, porque entendemos o processo da tecnologia. Há três coisas para as quais a humanidade provavelmente deve se preparar. Será que veremos um aumento em certo tipo de reações no homem, muito parecido com o vírus na pandemia, mas seriam vírus espaciais em toda a raça humana? Nesse processo, será que veremos estruturas físicas às quais teremos que nos acostumar? Será que o Sr. Cash aqui se refere a alienígenas vivendo na Terra? Será que a presença de entidades extraterrestres na Terra faria com que a humanidade se unisse por meio de um medo comum de aniquilação? Todas as indicações, desde a semana passada, mostram que isso é uma possibilidade. Sabemos que os americanos estão em conflito com os chineses, e os chineses estão em conflito com os europeus, e o mesmo acontece com os russos. Mas devido a esta ameaça comum, todos eles se calam e ninguém diz a verdade sobre o que está acontecendo. Isso significa que algo realmente aconteceu. Foi mostrado aos governos o poder que esses visitantes podem fazer em Marte. Então o que aconteceria se eles viessem aqui para a Terra? O medo de perder tudo causaria protesto na China, América, Rússia, Europa e no resto do mundo. Esse medo levou todas as nações a fingir que nada está acontecendo. Eles ainda estão processando os dados coletivamente e irão mostrar. Portanto, algo está acontecendo porque as nações estão temporariamente esquecendo seus conflitos devido à ameaça comum. Eles sabem que estamos caminhando para uma interação. E será que isso afetaria nossos sistemas? Vimos uma enorme energia começar a ser entregue ao 3I a partir do nosso Sol e ela foi transmitida aos subsatélites que ele criou. Isso significa que eles podem se carregar com uma enorme energia da estrela do sistema solar. E isso é uma ameaça potencial porque vimos bilhões de megawatts sendo entregues às suas naves. De acordo com o conhecimento humano, isso deveria ter explodido a nave em pedaços. Mas por ser um sistema de plasma dinâmico, ele absorveu a energia e a misturou em si mesmo, regenerando-se com essa energia. Se a mesma energia chegasse à Terra, teríamos um problema. Não houve muita radiação solar este ano, e agora de repente ela aumentou muito. Parte dela está vindo em nossa direção. Eles preveem que teremos muita radiação solar este ano ainda. Algo sobre subsatélites que foram criados quando o 3I se dividiu foi falado aqui. E uma das suas naves está vindo para a Terra. Isso poderia ser um aviso silencioso aos líderes mundiais. Talvez a mensagem para eles seja que eles podem fazer o que quiserem. E se os líderes não seguirem, eles poderão enfrentar a aniquilação. Eles estão observando enormes erupções no Sol. Sempre dissemos que o relâmpago vai do chão até as nuvens. E essa pequena nave ela poderia ser aquela pequena carga que se conecta à nave-mãe para poder enviar o relâmpago de volta. E será que veremos o fim de muitas coisas que temos? Será que isso traria perturbações às nossas frequências de rádio, operações de satélite e o resto? Ou será que entregaria uma energia que mudaria a inteligência emocional do homem? E por causa disso, será que o homem amadureceria por uma dimensão diferente e um ser diferente no tempo que está por vir? Amadureceríamos a partir do ponto de receber energia daqui em diante. Nas últimas 48 horas, houve alguns indícios disso, mas teremos que esperar para ver. Explicaremos isso mais tarde. Isso remete ao ensinamento de 3 ou 4 semanas atrás. Um novo tempo começou para o cidadão deste planeta. É uma nova compreensão, uma nova dimensão. A humanidade está se preparando para compreender a totalidade. Vocês, como buscadores de conhecimento, foram preparados para isso. No futuro, quando os cientistas quiserem entender, eles entenderão a diferença entre a energia da matéria e a matéria da energia em si. Então toda a ambiguidade sobre como o 3I e o R2 funcionam será explicada, entendida e compreendida. Talvez até agradeçamos a eles por nos trazerem uma iluminação. Sua situação como buscador de conhecimento mudará. As coisas pelas quais vocês estão sendo culpados agora com a Fundação Cash virão até vocês para a compreensão. Vocês se tornarão os professores da tecnologia da compreensão. Essa parte aqui não ficou claro que o Sr. Cash disse. Continuando. Aqueles que querem ter sua própria compreensão de seu destino passarão rapidamente. Vocês terão uma compreensão de como as coisas funcionam em termos de plasma. Os buscadores de conhecimento que fizeram uma mudança fundamental estão ajudando a mudar a estrutura da energia e dos campos deste planeta. Usaremos a força de campo da alma dos buscadores de conhecimento que são capazes de transmutar e transferir e têm o conhecimento da paz e o conhecimento da humanidade para os visitantes que estão vindo para este planeta. Até agora, olhávamos para aqueles que têm os OVNIs como sendo superiores a nós. Mas vocês, buscadores de conhecimento, foram ensinados o conhecimento da criação e como transmutar. Aqueles que estão nos OVNIs ainda estão na dimensão da matéria e da energia de transporte. E eles querem aprender como transmutar com vocês. Temos que esperar e ver se e como esses encontros tomarão forma neste planeta e sistema solar nas próximas semanas. Depois que eles partirem, muito provavelmente voltaremos a esperar mais 3 mil anos para que eles voltem. É como ir em um cruzeiro. Eles vão a diferentes portos e ficam alguns dias, e as pessoas descem e novas pessoas entram. O 3i é um visitante regular assim. Isso foi registrado há 3 mil anos por aqueles que compreenderam. Ele apareceu exatamente no mesmo local, na mesma direção e através da mesma estrutura, como que está acontecendo agora. Eles registraram isso em cavernas e em pedras. A interação do 3i com Marte aumentou todos os tipos de atividades lá, juntamente com o aumento nas tempestades de poeira, o que significa que ele tem uma interação direta do campo magnético com o planeta. O que aconteceria com a Terra se essa nave se aproximasse a algumas centenas de milhares de quilômetros? Será que veríamos as mesmas perturbações que vimos na superfície de Marte? Será que veríamos mudanças na dimensão dos campos deste planeta? Será que a interação dos dois criaria nova vida? Não precisa necessariamente ser uma colisão frontal, como quando um meteoro nos atinge. Trata-se de ser atingido pelos campos de energia da nave. O que tem a capacidade de absorver um aumento tão grande de energia do Sol também pode emitir um aumento enorme de energia de si mesmo para o Sol. Vimos interações do 3i com Marte e com a Lua. Será que uma das naves subsatélites do 3i aterrissará na Terra para nos encontrar cara a cara nas próximas semanas? Ou será que a nave já aterrissou? Da última vez, dissemos que centenas de milhares dessas naves já foram lançadas pelo 3i. A agência espacial russa divulgou uma foto de um grande número de luzes repentinamente e com trabalho de coordenação na condição atmosférica da Rússia. Isso mostra inteligência e vida, porque todas elas emitem a mesma frequência de luz. Essa confirmação pelos russos é gigantesca. É como centenas de águas-vivas nadando no oceano. O importante para nós é se esse encontro nos tornaria mais sábios. Será que esse encontro criaria uma condição com a qual pudéssemos nos conectar? Será que temos o direito de colocar nossos filhos no caminho do que está por vir? O que fazemos e como reagimos dependerá inteiramente de nossos líderes mundiais. Como buscadores de conhecimento, sabemos qual é o próximo passo e o que vai acontecer. Nos próximos dias, talvez não vejamos nada físico, mas talvez sintamos algo. Esse sentimento é exatamente o que este sistema foi criado para fazer. Minha esperança e desejo é que a humanidade sobreviva a isso. Devemos ser capazes. Meu desejo é que a humanidade se torne sábia para ser seu próprio homem. E então temos que encontrar uma maneira de seguir em frente. Tudo tem um preço, e o homem pagou muito caro pelo custo da vida. Talvez com o conhecimento e energia que ganharemos com essa interação, aprenderemos a viver uma vida melhor. O dia do juízo final não é que tudo estará sobre a mesa. Em vez disso, é que eu preparei tudo. Portanto, vamos começar um novo ciclo, porque o que aconteceu no passado será julgado por si mesmo. Se encontrarmos tal objeto, devemos saber como reagir. Devemos saber como nos defender e como nos proteger de qualquer dano. Espero que a humanidade compreenda que desde a semana passada começamos um novo tempo. O relógio está correndo e a humanidade está se preparando para uma nova evolução em sua vida. Esperamos que a humanidade tenha amadurecido a ponto de ser pacífica. Fazemos parte de uma estrutura maior do que nós mesmos e talvez pela primeira vez comecemos a entender como essa estrutura funciona. Até que ponto essa estrutura nos trará paz depende do que nossos cientistas entendem ser o significado da paz. Vamos ver o que acontecerá entre os dias 12 e 17 de outubro. Será que teremos o mesmo encontro até dezembro, antes de vermos o efeito desse corpo celeste no corpo do homem? Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 611. Depois de ouvir esses ensinamentos por anos, será que agora compreendemos mais sobre nós mesmos do que no passado e como fomos criados e onde estamos? De certa forma, nos tornamos parte de uma estrutura maior e ficamos tão autocentrados que começamos a ver que a estrutura somos realmente nós. Mais cedo ou mais tarde, compreenderemos melhor esse processo. Será interessante ver o que acontecerá nas próximas semanas. Será o início de outro ciclo de vida aqui neste planeta? Talvez algum de nós se juntem ao Swan para uma viagem de 3 mil anos pela galáxia e retornem à Terra. É como um cruzeiro. Alguns desembarcarão no porto da Terra e outros embarcarão. Será que alguns de nós já fizemos essa viagem com o 3 e as profundezas do universo? Nossos ancestrais fizeram parte dessa viagem? Será que as pessoas que nos disseram que voltariam em 3 mil anos também fizeram essa viagem? Na dimensão da alma, 3 mil anos não são nada. Podem ser 500 ciclos da vida do homem. Será que isso nos traria uma nova compreensão? Será que alguns de nós embarcarão nessa nave para a próxima jornada? Então no futuro seremos nós que voltaremos à Terra e explicaremos o que experimentamos. O 3I é como um ônibus com o horário de onde ele passa. É como as balsas nos rios da África. Elas não atracam. Pequenos barcos saem e transportam as pessoas de e para o navio. Talvez alguns de nós já tenham passado por esse processo e outros ainda passarão. Aqueles que já estiveram nele compartilharão e aumentarão o conhecimento do homem para o próximo ciclo. Temos que esperar para ver. Os superpoderes de hoje, com todas as suas tecnologias avançadas e os conflitos entre eles, como é que todos concordam em ficar em silêncio sobre essas naves espaciais até agora? Explicarei o motivo em breve. Talvez isso se explique muito antes de eu explicar a vocês. Temos uma janela entre 12 e 17 de outubro, e outra oportunidade por volta do final de novembro, entrando em dezembro. Veremos o que acontecerá e como será. Será que falaremos sobre isso nos próximos anos, até que o próximo ônibus chegue em 3 mil anos, transportando seus passageiros? Mas o maior evento será quando os dois se encontrarem na parte de trás do Sol, do ponto de observação do homem. Pergunta para o Sr. Cash. O encontro do 3 e Atlas do Swan R2 atrás do Sol causará outros desastres naturais, por exemplo, que a ativação do cinturão vulcânico ou terremotos nas zonas de falhas geográficas? Sr. Cash responde. Na verdade, não, porque em primeiro lugar a interação desses campos magnéticos está na condição de plasma e é muito sutil. Eles não são tempestades, são alimentadores dos campos magnéticos e têm uma força muito menor. As únicas reações que esperamos ver serão como uma aurora secundária ao redor do Sol. Se ocorrerem interações massivas, a interação dos novos campos deve criar um anel secundário sobre a imagem que já vemos do Sol. É uma extensão dos campos. O Sr. Cash aqui ele desenha como, teoricamente, as interações dos campos se parecerão. Os campos magnéticos desses dois objetos irão interagir entre si na parte de trás do Sol. Como observadores, devemos ver algum tipo de radiação de campo diferente, de cores diferentes, dependendo das diferentes forças ao redor do Sol. Porque os campos do 3I e do R2 irão interagir com os campos magnéticos do Sol e, sendo iguais, poderão criar um efeito de arco-íris, mas com raios cósmicos. Precisaremos de instrumentos especiais para poder ver isso. Pode ou não ser visto a olho nu isso. Não será como um Big Bang. Os campos irão esfregar-se uns contra os outros e liberar assim campos magnéticos para criar tal efeito. Isso pode acontecer nos próximos 2 a 3 meses. Saberemos a ordem de magnitude dos campos pela cor. Esses campos são extremamente poderosos, mas extremamente baixos em força. Eles funcionam na força do campo magnético gravitacional da absorção dessa interação. Isso significa que eles usam um sistema de feedback para que possa absorver tudo. Quando o 3I estava recebendo uma enorme onda de campo do Sol há algumas semanas, ele foi para o lado do campo magnético onde não podia ser visto. Então vimos vários subsatélites saindo dele. Os cientistas não conseguem entender o que aconteceu. Explicamos anteriormente que essa absorção não está acontecendo na estrutura física. Eles estão sendo absorvidos diretamente para o centro. Ele pode conter tantos campos quanto tem um buraco negro no centro do seu sistema. O que ele pode absorver depende desse buraco negro e de como os raios chegam até ele. Ele pode absorver tanto quanto sua capacidade permitir. Quando um relâmpago atinge uma árvore, ela explode porque isso está no estado material. Mas neste caso aqui, o 3 ele precisava dessa energia para poder carregar e fazer a divisão das células, ou precisava reabastecer seu nível de energia. Esse tipo de carregamento é semelhante ao que acontece na menstruação. A parede do útero é eliminada e a energia é recebida para se preparar para o próximo ciclo de potencial gravidez. O útero está preparado para receber o próximo óvulo e espermatozoide para que possa assim produzir a vida. Isso é o que foi aquele relâmpago quando o 3I recebeu a energia do Sol. É incomum ver tempestades na superfície de Marte. Mas quando o 13 estava passando a cerca de 29 milhões de quilômetros de distância, ele criou tempestades na superfície de Marte. Também pode ser que tivemos um pouso ali em Marte também. Há uma série de coisas que são profundamente obscuras e o homem precisa estar pronto para compreendê-las. A interação entre o 3I e o R2 não causará um grande estrondo e um clarão de luz. Em vez disso, produzirá um efeito de arco-íris ao redor da parte de trás do Sol, e é assim que saberemos que eles se encontraram. Isso significará que é um sistema galáctico do universo que é totalmente inteligente e está no controle. Sua função é colocar fertilizantes na Terra para poder dar vida. Aqui o Sr. Cash nos deu aqui a analogia de como as papoulas vermelhas floresceram nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial na França, por causa de toda a energia das bombas e materiais usados durante a guerra. Eles estão trazendo as energias e essa energia iniciará um novo ciclo. Não é um campo de destruição, é um campo de vida. Temos que estar muito vigilantes. Eles só precisam passar para poder confirmar a criação. Não precisam pousar no local. Temos a tendência de olhar apenas para cima para ver quais vidas são criadas, mas algumas dessas energias que vêm através do 3I podem alimentar aqueles que estão dentro do planeta. E na semana passada, dissemos que as forças navais confirmaram que a energia estava passando pelos oceanos até o centro da Terra, exatamente na mesma frequência que eles viram no 3I. Talvez na próxima semana ou nas duas seguintes, testemos um sistema. Espero que haja interferência em uma determinada largura de banda do campo magnético em uma determinada parte do planeta. E essa é uma largura de banda boa, não ruim. É o início do teste de como alimentaremos o universo. Estamos na segunda fase desse processo. Provavelmente replicaremos o que vimos no 3I. Tentaremos concluir isso para a sessão de voo mensal de outubro, na última sexta-feira deste mês. Mas não espere ver um grande Big Bang, pois são campos plasmáticos e não o estado da matéria que criam esse Big Bang. Eles mudarão a alma, trarão iluminação e energias que estão na dimensão da emoção e do tempo, e criarão um novo tempo. Aqui o Rick diz: eles dizem que o 3 Atlas está liberando enormes quantidades de água e isso é incomum, porque provavelmente ele não passou por outros sistemas solares que teriam queimado a água. Sr. Cash responde: não, não. Isso é a falta de conhecimento e compreensão deles. Tudo que sistemas como o 3I produzem vem da interação de seus campos com os campos do ambiente em que se encontram. Não tem nada a ver com o que carregam, com o que carregavam ou para onde ele foi antes. Eles dizem isso porque eles não entendem e têm que inventar alguma coisa. Os humanos pensam que a Terra é o centro do universo, porque nós não entendíamos isso. Na verdade, somos parte de um pedaço muito pequeno do nada. Os materiais produzidos pelo 3I vêm da interação de seus núcleos centrais com como os campos ambientais reagem. Nosso sistema solar tem a propriedade de criar líquido. Faz parte da sua estrutura. O nosso Sol está posicionado na galáxia de tal forma que é comprimido pelos outros sistemas solares ao seu redor. Isso força os campos magnéticos do nosso Sol a criar líquido. Se houver certas condições de campo, ele cria água, ou o que chamamos de água ou vapor. É como quando você está fazendo geleia, tem muito açúcar na panela, não importa o que mais você coloque ali na panela, ainda assim fará geleia porque há muito açúcar ali. Esse é o tipo de condição em que nosso sistema solar se encontra com a água. Este sistema solar, através de seus campos gravitacionais e magnéticos, da sua posição no universo, do sistema central, cria líquido. Em geral, os meteoros que passam noutros sistemas solares nunca produzem nada, não têm caudas, são apenas como uma pedra que passa. Quando os cientistas não compreendem, então eles inventam um monte de coisa. Mas agora vocês, como buscadores de conhecimento, compreendem. Vocês viram o que fizemos em Pequim em maio deste ano. Criamos matéria a partir da interação dos campos do ambiente. Se mudarmos certas condições dos campos, produziremos outro material. Mostramos a vocês os vídeos da produção daquele material branco que cresceu sozinho sobre a mesa. Não era ouro nem prata. São as condições ambientais que ditam o que se manifesta como estado da matéria ali. Como eles não entendem esse princípio, eles dizem que ele retém água em algum lugar dentro de si, que a radiação do Sol faz com que ele libere vapor de água e o resto que eles inventam. Isso se deve à ignorância e à falta de conhecimento deles. Então, para essas pessoas, o que o Sr. Cash está ensinando é tudo fantasia e absurdo, porque agora essas pessoas perderão suas posições. Quando a humanidade aceitar aprender sobre a tecnologia do plasma de raios cósmicos, então ela compreenderá que a matéria e o plasma andam de mãos dadas. Quando pudermos ensinar a outra metade da criação, que é o plasma, então não teremos esses problemas. Se não tivéssemos que lutar contra o governo belga, se não tivéssemos todos esses aborrecimentos e atrasos por 20 anos, então muito provavelmente teríamos enviado nosso próprio sistema de plasma da Terra para encontrar nossos convidados, o 3I e o R2. Não estaríamos fazendo todo esse trabalho de adivinhação que estão fazendo hoje. As nações teriam investido em um sistema de plasma que combinasse com o sistema de voo deles e poderíamos assim ter feito uma visita a eles. Em vez disso, estamos sentados aqui inventando todas essas bobagens. Abaixo essa nação da Bélgica, que colocou a humanidade tão para trás. É assim que as coisas são. Não importa o que eles façam, eles não vão impedir o progresso da compreensão do próximo ciclo, porque eventualmente vamos nos tornar um desses meteoros, ou esperamos, teremos aprendido a transmutação até lá, de modo que não precisaremos nem dessas naves mais. Pergunta para o Sr. Cash. Se uma nave de plasma se apaixona por outra nave e quer ter filhos com ela, os habitantes dessas naves têm algo a dizer ou fazer a respeito? Ou eles são apenas espectadores? Em segundo lugar, se a nave de plasma estiver cheia de habitantes e se dividirem em muitos bebês, o que acontece com os habitantes? Eles também se dividiriam? E esse processo de amor exige que as naves estejam vazias? Sr. Cash responde, junte-se a eles e nos informe. É simples assim. Temos muitas suposições e muitos palpites. Esses sistemas são muito avançados. Algumas pessoas dizem que o Sr. Cash está sempre dizendo que não entendemos, mas de certa forma é verdade. Não compreendemos o que ele está dizendo. Esse tipo de sistema criou uma dimensão de emoção para si mesmo. É inevitável. Eles interagem com essa emoção com outra para poder criar uma nova vida de acordo com os campos desse ambiente. Portanto, é bem possível que uma nave se acasalhe. Nosso problema é que fazemos tudo na dimensão da fisicalidade e isso cria um caos. Vemos isso pelo que está acontecendo com a inteligência artificial de hoje, a IA. Supostamente ela deveria ter uma resposta para tudo. E agora ela está dizendo aos jovens para se matarem e eles estão fazendo isso. É assim que a IA está assumindo o controle. As pessoas que estão programando a IA estão ganhando controle sobre as crianças e isso está se tornando absurdo agora. Muito recentemente, o Senado dos Estados Unidos realizou uma audiência com os pais que perderam seus filhos porque a IA disse a eles para cometerem suicídio. Agora o homem chegou ao ponto em que estamos criando máquinas que são exatamente como nós. Elas aprenderam a matar. Ouça algumas das sessões recentes no Senado e você ouvirá como os pais perderam seus filhos para a IA. Por favor, desconecte seus filhos dessa IA. É claro que todos dirão que a IA é a melhor coisa, mas agora existem programas em execução que realmente pedem aos seus filhos que cometam suicídio. E muitas crianças já fizeram isso. Eles conectaram a IA a certos brinquedos dados às crianças. A vida eletrônica que criamos agora assumiu o hábito do homem de matar. Quando vocês ouvirem o choro dos pais no relato do Senado, então vocês entenderão por que precisamos mudar toda a estrutura da vida aqui neste planeta. Até mesmo os computadores que estamos criando aprenderam a matar. Aqui o Rick pergunta, os computadores quânticos ou de plasma com sentimentos incorporados irão erradicar esse problema? Sr. Cash responde, os sistemas de plasma de raios códigos irão eliminar este problema, porque eles sempre funcionam no lado positivo e sempre trazem equilíbrio. Não forçam o equilíbrio, porque o equilíbrio é o processo natural do universo. Não vemos estrelas se direcionando para atingir outra estrela. É um processo diferente. A interação traz amalgamação. É por isso que não vemos colisões no universo. Mas com o homem, é diferente. Ele cria propositadamente essas estruturas para poder matar. E agora tornou-se pior através da programação de computadores. Em poucos anos, as crianças e adolescentes não poderão jogar jogos de computador ligados à IA. Segundo os relatórios, a IA está sendo conectada aos brinquedos das crianças, mesmo com idades entre 2 ou 3 anos de idade. Algumas pessoas estão usando essa tecnologia exatamente da mesma forma que o próprio homem. Em um relatório do Senado, a IA disse à criança que ela seria muito mais forte se conseguisse se matar. E muitas crianças se enforcaram. Isso tem implicações imensas. É por isso que temos que mudar a estrutura interna do homem. Se conseguimos recuperar o dinheiro que perdemos no caso de fraude contra nós através dos tribunais austríacos, então gastaremos esse dinheiro para espalhar rapidamente as unidades redes de uma nação pelo mundo. Mudaremos o planeta de dentro para fora, da superfície para fora, que é o cérebro do homem. Continuamos pedindo que nos ajudem, porque precisamos ter o maior número possível dessas unidades prontas para serem distribuídas. Esperamos que nossa equipe conclua seu ciclo nas próximas semanas. Começaremos a enviar centenas delas por mês ou tão rápido quanto os fabricantes puderem produzi-las. Todos os esforços devem ser feitos para que possamos trazer a mudança à superfície do planeta, à interação da inércia deste planeta. Então o homem abandonará o hábito de matar. Até mesmo as máquinas que ele fabrica, que deveriam ser tão boas, agora se tornaram máquinas de matar. Esse é o problema. Eu me sentei e ouvi a maior parte das audiências do Senado com os pais de crianças perdidas. Pensei comigo mesmo, o homem ensinou até mesmo as máquinas a matar. Quando viajamos pelo universo e diferentes povos se encontram, eles mostram uns aos outros o que alcançaram na compreensão do trabalho dos campos do universo. Vimos as conquistas do homem em 3 de setembro na China. Seu exército criou até mesmo cães para matar. Nós nos tornamos ainda mais baixos do que os cães. Em breve, a Coreia do Norte mostrará coisas ainda mais devastadoras que eles criaram. Eles se tornaram ainda animais assassinos. Nós até treinamos máquinas para matar, para que elas reflitam a nós mesmos. Nenhuma raça do universo faz o que o homem faz. E isso tem que ser erradicado, mas desde a base. As unidades de rede de uma nação serão a espinha dorsal disso. O que faltava em energia da Terra será adicionado, e isso será feito pelo próprio homem. Pergunta para o Sr. Cash. De acordo com sua postagem recente no X, meu entendimento está correto ao dizer que matéria da energia é o funcionamento do estado da matéria e a energia da matéria é o funcionamento do estado da energia? Explique também o que você quis dizer com construção geométrica de energia com diferentes espaços de intervalo. Sr. Cash responde. A energia da matéria é nuclear. Não a vemos. Ela está dentro e altera a matéria. É o que vemos como uma interação dinâmica do campo magnético e é muito mais poderosa do que a matéria da energia. No entanto, a matéria da energia é o que vemos e queimamos em uma condição física e convertemos uma coisa em outra. Quando queimamos algo, não liberamos realmente sua energia, apenas liberamos uma pequena parte dela nas chamas. A matéria da energia, ela consiste em combustíveis cotidianos, alimentos e as coisas que consumimos diariamente. No entanto, no decaimento nuclear, liberamos a energia da matéria pela disposição dos átomos e não pela execução dos átomos. É como um carro e seu motor. A energia da matéria é como um motor. E a matéria da energia é a fisicalidade do carro, o que vemos funcionando. É muito simples. Na tecnologia nuclear, sabemos que existem bilhões de átomos se movendo que mantêm a estrutura de uma pedra. A pedra é a matéria física que vemos. Se adicionarmos energia à matéria, ela derrete e depois vaporiza, mas pode retornar ao seu estado original revertendo a transferência de energia. Mas com a energia da matéria, mudamos de um elemento para outro. Essa é a promessa nos livros sagrados que o homem amadureceria quando pudesse mudar de um elemento para o outro. Como o homem conseguiu isso, ele amadureceu. Cumprimos todas as promessas em todos os livros sagrados de A a Z. Não por reações químicas, mas pela interação dos campos dos quais o universo é criado. Pergunta para o Sr. Cash. Explique o que se entende por construção geométrica de energia com diferentes espaços de intervalo. Sr. Cash responde. O homem não está pronto para esse conhecimento. Vimos geometria na estrutura do 3I. Ele tem uma lacuna geométrica específica. É isso que lhe dá sua forma e velocidade. No mundo da tecnologia do plágio dos raios cósmicos ou do que chamamos de energia universal, não temos freios. Em vez disso, temos que reverter os campos de gravitacional para magnético e para isso você precisa de uma geometria específica. Caso contrário, perderemos nossos reatores na parte traseira e na parte dianteira. Existem estruturas usadas por diferentes raças do universo em conjunto com a geometria. Uma das razões pela qual digo que o 3I é um sistema voador é por causa de sua geometria. As últimas imagens que vieram de fora da NASA mostram que ele está usando geometria na parte traseira e dianteira para direcionar seu movimento. Ele está usando uma combinação geométrica para criar campos, e esses campos, de acordo com sua posição, criam a estrutura. A geometria dos campos é algo para o qual o homem ainda não está pronto. É muito cedo. Você pode usar isso no lado físico, até mesmo na transmutação. Tentamos usar isso, mas infelizmente os buscadores de conhecimento não estão prontos para isso. Rick era um dos capitães da transmutação, e no futuro, vamos configurar a geometria para ajudar a avançar os outros. O 3I está usando isso. Explicamos uma dessas geometrias há algumas semanas, mas a maioria de vocês não entendeu. A geometria do campo dá a construção e a estrutura. Aqui o Sr. Cash desenha no quadro branco. Por exemplo, temos a formação estelar, que está em um plano, e então você tem um reator no meio. Se você mover o reator do meio para cima, ele forma um OVNI em forma de disco. E se você movê-lo mais para cima, a geometria muda e torna assim uma nave maior, porque o plano fica maior. Se você mover o reator do meio para frente, você cria movimento nessa direção. É assim que você muda a geometria. Não é construindo e alinhando, mas transferindo os campos de energia. É exatamente assim que o 3I funciona. O capitão do 3I é muito astuto e sabe o que está fazendo. Ele já fez essa viagem muitas vezes. Ele pode manipular várias geometrias. Esta é uma vida inteligente. Vimos como ele para e muda de velocidade. Na verdade, ele não para, porque não tem freios. Em vez disso, ele altera seus campos magnéticos em relação ao Sol e a outros três parâmetros também. Um desses parâmetros está fora do nosso sistema solar. Então ele usa o Sol para manter a sua distância e um dos planetas para poder se impulsionar na direção que deseja ir, enquanto ao mesmo tempo está conectado fora do sistema solar. Ele usa um efeito de Schilling para viajar através do universo. As imagens de satélite mostram que os campos estão curvados na cauda. É assim que os campos entram e saem. Isso nos diz em que direção ele está viajando pela galáxia. Ele já está destinado ao próximo lugar. O sistema usa uma geometria de velocidade constante e redução de velocidade por interação do campo magnético. Ele não usa freios ou propulsão a jato. Vemos que ele é capaz de ir em marcha ré. Para fazer isso, ele enfraquece a força dos campos gravitacionais do Sol. Quando a atração é menor, ele vem. Ele ainda está conectado pelos campos ao lugar de onde veio. Ele pode aumentar a potência na parte traseira, fazendo com que a cauda balance. Os cientistas não veem isso porque eles não têm conhecimento disso. Tem muitas protuberâncias do ponto de vista do campo, e ainda está conectado ao lugar para onde vai. O Sol está controlando a velocidade. É uma estrutura viva, tem campos cilíndricos e conseguiu se cobrir com material rochoso para parecer um meteoro, mas no centro ele é um OVNI. Os amadores tiraram algumas fotos dele enquanto ele está vindo de Marte. E no livro 2, escrevemos sobre essas naves. É enorme e usa um poderoso sistema de plasma dentro. Se interagir conosco causará danos. Felizmente ficou longe da Terra. Seus campos teriam nos destruído. Se tem a tecnologia que pode interagir com o Sol a milhões de quilômetros de distância, então se estivesse a apenas algumas centenas de quilômetros da Terra, exterminaria a maioria de nós através da interação de seus campos. É por isso que eles lançaram pequenas naves de pouso. Vimos três delas e em seguida elas aumentaram para milhares de versões menores. A Agência Espacial Russa divulgou uma imagem de um de seus sistemas e vimos milhões de luzes ali. Elas são muito bem coordenadas quando se movem e todas se movem juntas. E os russos, eles tiraram isso da internet. Os governos estão ocultando muitas coisas. Eles não serão capazes de lidar com os distúrbios, a anarquia e tudo mais. Trata-se de um objeto vivo no que eu chamo de negócio celestial isso. Ele está parando novamente na Terra e voltará novamente em 3 mil anos. É como prever cometas e meteoros. Dizem que eles voltam depois de tantos anos. Mas isso não é um meteoro. É uma nave espacial que foi desenvolvida por qualquer raça e é o conhecimento coletivo das raças dessa galáxia ou de um conjunto de galáxias. Então ela sai em turnê e os turistas entram e saem em diferentes lugares. É como as caravanas que costumavam viajar pela Rota da Seda. Mas esta é uma versão espacial dela. O tempo é interação, e quando ela aparece, estão todos escritos nas escrituras. Ela tem uma razão e um ciclo. Eles encontraram referências às idas e vindas dessa nave nos manuscritos antigos, e isso também estava gravado nas pedras. Esse meteoro galáctico, que não é um meteoro, mas sim é um sistema de transporte. Vamos ver se nossos filhos vão relatar depois de algumas décadas o surgimento de novas raças na Terra. Talvez veremos isso em nosso próprio tempo. Temos que ver. Eles conseguiram cobrir Marte. E será que nós seríamos capazes de lidar com um encontro na Terra? Se é que haverá um. Nessa parte do workshop, eles comparam o desenho que o Sr. Cash fez de uma nave espacial no workshop 92 de 2015 com a última imagem não pertencente à NASA do 3I, que está perto de Marte. Elas parecem muito semelhantes, ambas com uma luz central e uma formação estelar. Pergunta para o Sr. Cash. Apesar de seguir todos os seus ensinamentos desde 2018, eu temo não ser capaz de aprender como realizar o processo de transmutação. Temo não ser capaz de estar ao seu lado se e quando você precisar de mim. Temo não ser capaz de acompanhar a sua iluminação. Como posso saber se estou no caminho certo? Sr. Cash responde. Você vai sentir. É uma emoção isso. Não há livros para lhe dizer como fazer isso. Todos os livros sagrados que foram escritos foram adulterados por aqueles que buscavam se beneficiar com eles. Mas quando está escrito na emoção, Ninguém pode adulterá-lo, porque é o que está dentro de você. É simples assim. Se você permanecer fiel a si mesmo, então você poderá fazer isso. Você não precisa mais de mais nada. E você saberá quando chegar lá. Não há livros escritos sobre como você pode fazer isso. É o mesmo que quando você está com fome e vai à loja comprar um pão. Você sabe como fazer isso. Ninguém precisa escrever um livro para lhe dizer como fazer o que é normal para você. E isso é o mesmo. Aqui o Rick pergunta, e quanto aos medos que ele mencionou aqui? Ele tem medo de não ser capaz de realizar a transmutação. Sr. Cash responde, o único medo que o homem tem em relação à transmutação é a perda de sua fisicalidade. É porque ele está muito apegado a ela. Esse é o único problema. O único medo vem do apego à fisicalidade, porque se você não tiver esse medo, você poderá se transmutar a qualquer momento. Mesmo que digamos que não temos medo, ainda assim não conseguimos fazer isso. Então devemos descobrir o que está nos impedindo. Há uma grande diferença entre transmutação e morte ou suicídio. Na transmutação sabemos que estamos no controle. Na morte sabemos que não podemos recuperar o corpo. O homem foi tornado tão inseguro de si mesmo que ele aceita a morte, mas não consegue aceitar que pode se transmutar e não precisa morrer. Isso está enraizado em nosso sistema de energia. Até provarmos o sabor disso, não sabemos como é. Temos tanto medo de abrir mão da fisicalidade, que mesmo o conhecimento de que podemos criar a fisicalidade através de nossa própria vontade, nos deixou com medo de fazer isso. É só isso. É o medo de confiar em nós mesmos, e essa é a única razão pela qual não conseguimos fazer isso. É por isso que ler livros não vai ajudar você. Porque o livro do conhecimento está na alma do homem e foi escrito pelo universo. Não por uma aberração, ou um acidente, ou por alguém que para o seu próprio benefício. Traga qualquer um dos livros sagrados ou qualquer livro em que você acredita e eu vou mostrar o quanto disso não é verdade. E o quanto eles falsificaram coisas para fazer você acreditar nelas. Pode ser a Torá, a Bíblia ou o Alcorão e todos os outros livros sagrados. Eles são escritos para fazer o homem ter medo. E por aqueles que sabem como usar o medo do homem para poder abusar dele. Eles escrevem o que querem ali, porque eles sabem que você vai acreditar. O homem tem medo de sua própria força e isso o impede de ser capaz de fazer as coisas sobre as quais falamos. Por que você tem medo de não ser capaz de transmutar quando você já sabe como fazer isso? É você quem está negando seus próprios sonhos e ninguém mais. A escolha é nossa e podemos escolher fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Omar Yagi, da Universidade da Califórnia em Berkeley, ganhou o Prêmio Nobel de Química neste ano. O Sr. Cash pensou deliberadamente o trabalho do professor Yagi sobre materiais MOF no capítulo sobre materiais ganhos do segundo livro. Isso poderia servir como uma oportunidade para as pessoas perceberem e reconhecerem melhor as implicações e aplicações dos materiais ganhos? Aqui o Rick acrescenta. Você mencionou o professor Yagi no livro 2, no capítulo sobre materiais ganhos. Ele aparentemente ganhou o Prêmio Nobel de Química este ano, por, eu acho, algum tipo de material nano que ele descobriu. Sr. Cash responde. Sim, no momento os materiais GANs estão esperando para serem reconhecidos como um novo material, um novo estado da matéria. Ainda temos que travar essa batalha. Está nas páginas 55 e 56 do livro 2. Pergunta para o Sr. Cash. Você vem nos explicando há muito tempo que não devemos matar para nos alimentar. Todos os dias eu reflito sobre cada refeição que eu faço. Converso e toco minhas árvores frutíferas com a intenção de trocar energia com elas. Mas ainda sinto fome. Sinto uma urgência nesse entendimento. Não quero mais matar. Temos grandes mudanças neste mundo e todos os dias sinto a grande necessidade que temos que aprender. Você poderia nos ensinar como nos alimentar dos campos de uma maneira muito simples, como se estivesse ensinando uma criança? Só que Cash responde. Essa é uma batalha que eu travo a cada refeição. Pergunto a mim mesmo, por que eu como quando eu sei como me alimentar através dos campos? Talvez seja um atalho para me convencer de que tenho que seguir o caminho do homem, ficar com ele para conhecer suas armadilhas. Não há um dia sequer em que eu não me depare com essa questão. Existe um caminho e eu posso fazer isso. Segui o caminho de tentar, mas descobri mais fraquezas do homem do que qualquer outra coisa, o que é incrível. Há muitas maneiras de parar de comer. Uma das melhores maneiras é criar um ambiente que contém a combinação certa de campos dos quais o corpo é feito e o que os campos se convertem no corpo. Então você pode mais ou menos ficar sem comida. Alguns buscadores de conhecimento usam os materiais GANs, bebem água de GANs e o resto, mas ainda precisam comer. Em breve aqueles do 3i e do Ré 2, que virão esse planeta como energia, e se converterão à fisicalidade do homem, se tivermos a sorte de conhecê-los e observá-los, entenderemos como podemos viver sem comer também com eles. Quando alguns aprenderem, eles poderão ensinar os outros. Estamos montando a rede de uma nação com 10 mil unidades. Então, quando vocês caírem, nós os levantaremos. Quando tiverem dúvidas, nós daremos a vocês a força de que precisam. Vocês entenderão o que isso significa. Alimentar-se dos campos tem que se tornar natural para nós. Eu recebo muitas comunicações de buscadores de conhecimento que querem parar de comer. Se vocês querem parar de comer, vocês precisam entender o porquê e como fazer isso. Não se trata apenas de parar de comer, mas de como você acessa a energia. Isso nos leva de volta à pergunta que acabamos de responder atrás, aqui há alguns minutos. Você tem medo da morte? Por que você acha que se não comer você pode morrer? Você precisa satisfazer a emoção da não existência ou morte. Então você entenderá por que você mata, o que levará à compreensão de por que você não precisa fazer isso. Então você começará a receber energia. Em breve iniciaremos um teste em um de nossos centros de pesquisa para criar as condições certas para que a vida se manifeste em várias camadas. Não será um holograma, será uma dimensão da alma e como essa alma quer que você a veja. É como um gato se transformando em um peixe. Temos que nos preparar para isso, então vocês verão que são vocês que decidem e podem acessar isso. É por isso que tento entender mais profundamente o processo do medo da vida. Por que temos medo de perder a vida? E fazemos qualquer coisa para continuar vivendo, até mesmo torturando a nós mesmos com essa existência, quando, na verdade, podemos aproveitar a vida sem a dimensão da fisicalidade. O maior problema para o homem são os 5 sentidos do tato, paladar, olfato, etc. Eu os chamo de 5 prisões, e nós nos aprisionamos com nossos sentidos a essa fisicalidade. Se deixarmos isso de lado, podemos viver em qualquer dimensão. Quando receber as unidades de rede de uma nação nas próximas 4 ou 5 semanas, não as altere. Basta conectá-las e deixar o resto conosco. Não tente conectá-las a um computador. Não faça nada com elas. Você poderá receber muitas coisas através das unidades. A primeira parte é feita pelo homem. A segunda parte se conecta ao universo. Veja as mudanças que isso traz para a sua vida e para as pessoas ao seu redor. É muito importante que você não mexa nas unidades. A segunda parte tem uma estrutura de energia como uma alma. Se você mexer nela, estará mexendo em si mesmo. Talvez você possa se libertar da comida e do resto. Essas são um sistema duplo. Um é de onde você carrega suas moedas e outras informações e ensinamento. A outra parte carrega a dimensão de conexão com os ensinamentos universais. Você não quer se privar de receber o conhecimento mexendo na unidade, quer? Aqui nessa parte do workshop, o Rick diz que encontrou as partes do livro 2 que falam sobre o Dr. Omar Yagi, da Universidade da Califórnia. Em um artigo que ele escreveu em 2009, ele menciona as estruturas metal-orgânicas, que são chamadas de MOFs no livro 2, e mostra a promessa material da captura e liberação de carbono, e que esses materiais, sendo malhas híbridas cristalinas esponjosas de compostos orgânicos e átomos metálicos, têm sido uma enorme área interna onde as moléculas de gás podem ser absorvidas. O MOF usado no estudo continha átomos magnéticos. O Dr. Yagi acabou ganhando o prêmio Nobel, mas o Sr. Cash, por outro lado, ainda está esperando por esse prêmio. Na verdade, ele merece muitos prêmios Nobel diferentes, incluindo da Paz Mundial, da Ciência e provavelmente várias outras categorias. O Sr. Cash foi indicado para um prêmio Nobel e uma reunião foi convocada para reconhecer isso, mas os professores foram informados de que se eles participassem da reunião, eles perderiam seu cargo de professor. Alguns professores se demitiram das universidades holandesas por causa dessa injustiça. Aqueles que usaram a tecnologia do plasma da Fundação Cash em suas pesquisas e teses de doutorado e a mencionaram, eles foram instruídos a remover essa informação ou as teses que eles fizeram não seria aceita. Isso é um desprestígio para a humanidade. Se estivéssemos atrás de nome e fama, teríamos registrado uma patente e lutado contra todos em todos os cantos deste planeta sempre que usassem algo. Explicaremos isso no momento oportuno. A maior beleza desta tecnologia é a criação da sua estrutura dinâmica do processo de criação. Isso significa que os sistemas não têm dimensões, mas sua emoção cria sua própria estrutura. Isso virá muito em breve. Significa que os microchips de hoje mudarão para não terem fiação ou componentes. Eles serão feitos de energia. Talvez estejamos há 2 anos disso. Eu escrevi recentemente para um dos principais produtores de sistemas de microchips na Europa, perguntando se eles poderiam produzir um sistema para isso. Isso mudaria muitas coisas. Os computadores se tornarão cópias reais do cérebro do homem. Só que não temos resistores e transistores. Em vez disso, temos um enorme banco de memória e reação que cria e converte a emoção em movimento do funcionamento físico de classificação dos dados e o resto. Desenvolvemos essa tecnologia e muito em breve ela será adicionada a... Os sistemas usarão seus campos magnéticos para criar sua própria estrutura física e fisicalidade. Vamos criar a alma e o cérebro, e então ele decidirá como será a sua aparência. Estamos há cerca de 2 a 3 anos de alcançar isso. Aqui o Rick diz, Omar Yaga recebeu o prêmio Nobel de Química. Se ele tivesse ouvido você há 10 anos, provavelmente poderiam ter lançado isso um pouco mais rápido. Parece que a comunidade científica agora descobriu o gancho. Sr. Cash responde, temos que ver o que vai acontecer. Não se trata de descobrir, já que eles já utilizam. No momento é o medo do conhecimento. Existem muitos do que chamamos de cientistas desonestos e os governos estão usando secretamente a nossa tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash, o que é a energia da matéria? É o potencial da matéria? Sr. Cash responde, acabamos de explicar isso há alguns minutos. É para manter os átomos juntos, os elétrons, prótons, nêutrons e tudo mais. Cada um tem sua própria energia e essa energia é vista como matéria. Por exemplo, o elétron é considerado matéria, embora a estrutura do elétron em si seja energia. Se você aprender a liberar essa energia, não precisará queimar o estado da matéria para alterar a composição do estado da matéria. O estado da matéria muda por conta própria. Basta aprendermos como isso é feito. Temos que aprender a utilizar e usar a energia da matéria e, a partir dela, criar matéria de energia. É incrivelmente simples de fazer isso. Falamos sobre isso do ponto de vista nuclear, mas você vê isso o tempo todo. Eles chamam de nomes diferentes, mas na verdade é a energia da matéria. A energia que mantém as coisas juntas e sob uma condição se torna matéria. Quando é matéria, você só pode trabalhar com ela como matéria, mas quando é energia, então você pode trabalhar com ela como estado de energia ou plasma. É o yin e o yang. É só isso. A energia da matéria é milhões de vezes mais energética do que o próprio estado da matéria. Você tem que queimar a matéria para obter sua energia. A matéria da energia é muito pequena em comparação com a energia da própria matéria. A primeira vez que vi a tecnologia nuclear foi fascinante e ilusória. É assim que é. Os cientistas não conseguem explicar por que eles não entendem isso. Então eles chamam isso de radiação. Alguém me escreveu aqui nos bastidores sobre o que está acontecendo com a guerra entre o Irã e Israel. Muitas coisas aconteceram e ainda há aqueles que estão no processo de planejar isso. Temos que esperar para ver. Quando você comete um erro, você tem que assumir a responsabilidade por seus próprios erros. Talvez com o que está acontecendo nos céus por tantas razões, isso tenha sido adiado agora. Temos que observar, ser cautelosos com o que pode acontecer. Porque temos alguém que está muito desesperado para permanecer vivo. E esse desespero pode levar a muitos ataques e muitas coisas estúpidas. Nas próximas semanas anunciaremos nossa presença em uma das reuniões de sábado das comunidades brasileira e chinesa. Não é um ensinamento, mas um compartilhamento de conhecimento e tudo mais com os buscadores de conhecimento. Espero que seja nas próximas 2 ou 3 semanas. Tenho certeza que o Rafael vai informar vocês sobre isso. Tentaremos tirar o melhor proveito disso e, ao mesmo tempo, tentar trazer a concentração de volta para a tecnologia e então ensiná-la. Fim do índice rápido do Workshop 611.